você ilumina a minha louca, se me topa esse amor. Sou dependente de você, é o delírio da paixão, não consigo te esquecer. Você ilumina a minha louca, se me topa esse amor. Minha louca sedução, é só você que me faz viajar, nos teus sonhos que está te encontrar, só pra gente flutuar. Teu sorriso, amor. Só quero que você me beije agora. Te dou a lua, o sol, o que você quiser. Comigo vai viver deliciosa sensação. Minha louca sedução,